de máxima, cantando para você. Não sei como dizer, como começar. Vou segurar a bomba, sem dizer alguma coisa errada. Demorou pra aparecer, então temos que falar. Em defesa de quem? Dos rappers. Então vamos cantar. Grupo como nós, começando lá de baixo, lutando, cantando, divulgando o seu trabalho. Lutando, cantando, mas tentando divulgar. É, mano, se tivesse a oportunidade em todo lugar. Oportunidade? Como assim, cara? A oportunidade de muitos salões de baile black que eu tenho visto por aí. É, pode crer, vamos falar também sobre a desunião que tá vendo entre o nosso meio, tá ligado? Entre o meio dos rappers e tal. Se você canta uma sátira, uma melodia, um radical, faça sua cara e não critique os outros. Será que você lembra das primeira vez? Que primeira vez? Que o Boot Black nem era DJ? É claro que eu me lembro também do que nós passamos. Discriminação e críticas até hoje aguentamos. E por isso esse é nosso lema e sempre será. Criticamos, criticamos quando é pra criticar. Já basta de playboy, de política e polícia que já vem atormentando todo dia a nossa vida. Agora só faltam vocês. Se voltarem contra nós, o que será do nosso rap? E como fica o hip hop? Vai chegar de lero lero, eu vim aqui para falar. Como diz o nosso lema, criticamos quando é pra criticar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que eu tenho a dizer é importante você colocar na cabeça. E jamais esquecer que a mensagem é forte. Você pode ter o DJ de salão que são todos irmãos. Mas na hora do show ninguém liga não. Ninguém quer saber o que vai ser de você. Se vão te aplaudir ou mandar se fuder. Cara, não corre, não chora, nem flore, não faz com doce. Pra que ele só pense somente dinheiro e bosta. Você vive chorando, eles viram as costas. Ninguém quer saber o que vai ser de você. O que vai ser de você, quem quer saber? WMI, pode crer, é com você. A receita do rap, cê sabe, meu irmão, é caneta e papel. Tudo na mão, usando a mente e o seu coração. Falando da vida que você passa então. Falando da vida, tudo que se passa, pois a gente é o que vive e não o que fala. Pra quem não entendeu, a receita do rap, você sabe, meu irmão, é caneta e papel. E tudo na mão, usando a mente e o seu coração. Falando da vida, o que você passa então. Falando da vida, tudo que se passa, pois a gente é o que vive e não o que a gente fala. Fala, fala, fala. Mas a juventude afro continua muito louca. Olhe para fora, irmão, frase bem bolada. A palavra é um projeto, o rap é uma rajada. Nós temos que nos ajudar. Vamos subir aquela rapaziada. Quero ver dignidade, um movimento de verdade. Que escreve linhas tortas da pura realidade. Demorou pra aparecer, então temos que lutar. Pra salvar o hip hop que não pode parar. Já estou cheio de ver certos fulanos otários entrar no movimento pra atrasar o nosso lado sem saber porquê. Sem querer saber de nada, atrapalham vários manos que lutam pela parada. Para levantar e aumentar o movimento, mas com tanto mano errado é foda, eu não aguento. Só de olhar pro palco, já dá pra perceber que o otário está lá em cima. Pra quê? Só pra se aparecer. É o tipo do cara que não pensa em nada. Sobe no palco, não faz a parada. Só pensa sucesso, dinheiro e mulher. Porque na verdade é só o que ele quer. Ele vai pro salão e faz o que quer. Mas na verdade é só um mané que deixa de lado o seu trabalho. E é o hip hop e não o baralho. E com uma carta ele se destaca do movimento de tanto gravado. E sai por aí, só precisa zoar. Com a propriedade ele vai andar. De mar com roupa, de mar com carro do ano, ele se destaca. Deixando assim, na maior moleza, o hip hop com as cartas na mesa. Vamos todos lutar, hey, com muita união, certo. O que você me diz? Bola pra frente, meu irmão. O movimento vai subindo, pega a mão e bota e vai entrando. Uns palhaços tem que logo dar uns cortes pra quem é velho de guerra. Que curte o movimento, fica logo decepcionado com o que está acontecendo. Mas dependendo de mim, dos caras e muitos aí, eu tenho certeza que o movimento se levanta. Mas se for por muitos pregos que existem por aí, queimam o nosso filme e levam o nosso movimento à lona. Irmão, preste atenção no que está acontecendo. Negro, negro criticando o branco, branco, branco criticando o negro. Mas não critique o seu mano só porque ele é de outro estilo. E nem você critique o outro só porque não faz seu tipo. Porque isso pode trazer uma desunião total, mandando o nosso rap para um ponto final. Mas de jeito nenhum vamos deixar isso acontecer, pois com nós o movimento rap nunca vai morrer. Mas se for esperar por muitos que se julgam rappers, o movimento cai e a desgraça acontece. É por isso que cantamos e mandamos a mensagem. Não mentimos, somos rappers, somos do Dignidade. Então, é pode crer. Sabe que me encontrei comigo mesmo, isso é muito bom. Gosto é um, mas cada um tem seu estilo. Vai dar certo. Só basta acreditar. A ideia é, trabalhando contra nós mesmos, sempre sairemos derrotados.